Fala galera, beleza? Aqui é o Ivaldo, do Nerd Patriarca. E hoje, tô aqui pra trazer pra vocês o nosso primeiro podcast nostálgico de games. E já que eu tô falando de nostalgia, pra gente, nada mais nostálgico que o nosso saudoso Dreamcast. Com isso, nós trouxemos os jogos que marcaram bastante pra gente, bons jogos. Mas, como nem tudo são flores, né? A gente trouxe alguns dos piores jogos pra me ajudar. Tô aqui com meu amigo Everton. Se você tem uma cabeça de peixe, corpo de cobra, uma nadadeira de tubarão e mora num lago, você não pode dar fireball, cara. Faz sentido. Tô aqui com o Vinícius. Fala, pessoal. Eu tô pensando o que eu vou falar, então eu não sei o que eu vou falar. Tá ótimo. E é isso aí. Então vamos lá, né? Podcast Nerd Patriarca. Pois é, pessoal, Dreamcast é um videogame que a gente jogou bastante, né? Inesquecível. Graças ao Ivaldo, que ele possui videogame. Ivaldo, conte de novo, que você já contou isso, como a história de como você obteve o melhor videogame do mundo. Exatamente. Então, falando aqui rapidamente, né, relembrando pra quem não sabe, eu sempre procurei ter um videogame bom e meu sonho era ter um PlayStation 1. Na época, o grande sucesso era o PlayStation 1. Tinha o Nintendo 64 também, mas tudo bem. E eu nunca conquistei. Um belo dia eu consegui, muita tortura, né, muito sofrimento, consegui convencer a minha mãe a comprar um videogame pra mim. Juntamos o dinheiro e ela foi pra onde? Ela foi pras Casas Bahia e eu falei, mãe, eu quero um PlayStation, um videogame assim, assim, assado. E inocente eu pensando que minha mãe ia saber falar PlayStation na loja. Aí tudo bem, né? Chega minha mãe com uma caixa branca enorme e fala, ó, comprei aqui o seu videogame aqui. Aí eu todo feliz, nossa, Final Fantasy, os jogos que eu gosto, Tony Hawk. Quando eu abri a caixa, era um Dreamcast, cara. Eu falei, certo? Que porra é essa? Que porra é essa? Eu fiquei desanimado. Falei, pô, meu, eu queria um Play 1, videogame bom, você me traz esse negócio aqui, que isso aqui deve ser uma porcaria. Aí eu liguei o videogame. O que que aconteceu? Eu vi que era uma máquina boa, né? Jogos. Eu achei que você ia falar, eu continuei achando uma porcaria. Não, eu fiquei impressionado com o gráfico. E veio com o Sonic Adventure, jogaço, cara. Pô, da hora, curti pra caramba. Nessa época eu conheci um amigo nosso também, assim, muito especial, que era o Sonic. E ele também curtia pra caramba. Então, nossa, foi show. Era a personificação do Sonic. Exatamente. Aí a gente foi saber que ele era teoricamente o melhor videogame na época, né? Barra falido, né? Mas tudo bem. Aí depois de um tempo veio o Play 2. Arregaçou. Mas ele nunca chegou a ser páreo nem pro Play 1, né? Não. A questão é que os gráficos deles são melhores que o do Play 1. Sim. São melhores, mas... Mas a questão de venda, isso daí, não tem comparação. Sim, títulos, jogos, né? É bem diferente. Não tinha nem como comparar. A questão é que ele ficou no meio termo entre o Play 1 e o Play 2, né? Exatamente. Mais próximo do Play 1, né? É, infelizmente, né? Mas a gente jogou bastante e gostávamos bastante, né? Porque eu... Com certeza. Ah, vou ser sincero, como o nosso querido amigo Ivaldo era o único que tinha o videogame, e o videogame que ele tinha era o Dreamcast... Era o que tinha pra hoje. É, vamos jogar ele, né? O vamos adorar a maior parte de jogos em vez desse console. O Ivaldo vinha todo domingo em casa, a gente jogava ele, né? Cada domingo com uma sacola com CDs novos. Então, posso falar? Não, eu vou falar dos jogos. Falar assim, nesses tantos fins de semana que a gente passou jogando, e que o Ivaldo trazia jogos e jogos, a gente tem os nossos melhores, né? O que a gente gostou mais de jogar. Vamos lá, Ivaldo, quer falar um? Olha, se vocês quiserem, eu vou começar por um aqui muito bom. É um RPG. Como vocês sabem, eu sou fã do RPG. E, bem, pra quem não sabe, eu curto muito esse gênero. E a minha história na busca de RPGs pra Dreamcast é tão engraçada quanto um dia eu vou poder contar pra vocês. Mas um dos títulos que mais me marcou, que eu curti muito, não é o melhor RPG do Dreamcast, né? Da gigantesca gama dos 5 RPGs que Dreamcast tem, porque eu nunca vi um videogame, só tem uns 5 RPG no máximo. Mas posso dizer que foi o segundo melhor RPG que eu joguei pro Dreamcast, que foi o Skies of Arcadia. O dos piratas, né? Exatamente. Esse jogo ele foi desenvolvido pela Overworks e publicado pela Sega, né? Obviamente, da Sega Dreamcast. Ele foi lançado no ano de 2000. Falando rapidamente do jogo, cara, o jogo conta a história de um pirata chamado Vice, que lidera, vamos dizer assim, ele faz parte de uma gangue de piratas, vamos dizer assim, piratas espaciais, e ele luta contra o Império Valuan, se não me engano, Valuan, não sei, que pretende despertar um poder de gigantes pra dominar o mundo, e é isso aí, cara, é a premissa básica de RPG, um herói enfrentando as forças do mal. Ao longo das aventuras, a gente conhece vários personagens, tem uma gama bem, bem interessante de personagens de RPG, tem o principal, que é o Vice, tem a Aika, a Fina, a Drachma, tem uma quantidade legal de personagens, tem os vilões, são muito interessantes, mas um marco desse jogo que eu me impressionei muito foi o sistema de batalha com os navios voadores, cara. Não sei se vocês lembram, era muito bem feito, cara. E não era, tipo, que nem, por exemplo, esse sistema já foi utilizado antes, pelo Final Fantasy, que você tinha os navios que voavam e tudo mais, mas era só como é que eu posso dizer? Um veículo pra levar o personagem de um canto ao outro. Nesse jogo, você lutava, equipava, modificava, aumentava nível das peças, comprava peças novas. Foi um sistema de adição, além do RPG básico de evoluir, quebra um pouco, ganhar nível, né? Exatamente, quebra um pouco aquele sistema limitado. Como hoje em dia, esse sistema de evolução, de jogar RPG pra ganhar um nívelzinho toda hora, assim, tá. Nenhum jogo mais, eu acho que sai sendo só assim, né? Exatamente. Todos os jogos têm alguma coisa a mais. O Final Fantasy que eu diga, né? Mudou totalmente o estilo de jogo. E esse game, né? O Skies of Arcadia, ele ainda era num sistema de batalha bem semelhante ao Final Fantasy, que é aquele de turno, você seleciona o comando, né, do personagem, ganha magia, evolui a magia, por sinal, é muito parecido. Mas esse sistema, cara, de combate por navios, nossa, me prendeu muito, cara. Era muito foda. Principalmente quando você pegava pra lutar com alguns dos gigas, que são, tipo, as weapons do Final Fantasy, tá ligado? Monstros mega poderosos. Então a cena, a ação, a estratégia que você tinha que usar era muito foda, cara. Isso marcou muito. Além disso, esse jogo tinha uma trilha sonora muito top, muito boa, marcante. E é isso, cara. Skies of Arcadia é um jogo que eu recomendo pra caramba. Não é o primeiro. Você sabe o que eu disse? Então, é o 2, né? Esse é o 2. É o segundo melhor RPG do Dreamcast, mas ele é o primeiro título no Dreamcast. E o Skies of Arcadia, ele teve continuação ou tem um jogo? Ele teve um remake que saiu pra GameCube. Ia sair, se eu não me engano, posso estar errado, viu, gente? Desculpa. Eu acho que ia sair pra PlayStation 2, mas acabou tendo algum problema e ele foi lançado em remake pra GameCube. Os gráficos melhorados, adicionaram alguns elementos a mais, foi só isso. Né? Sim. Tem a lenda de que talvez vai ter um novo título, alguma coisa, mas nada ainda confirmado. É porque como ele era exclusivo do Dream? Sim, ele foi exclusivo. Exatamente, foi exclusivo do Quest. Por isso que é difícil fazer um remake, né? Então, exatamente. É por exemplo, um jogo que a gente não vai comentar aqui, mesmo sendo, assim, muita gente fala que é o melhor jogo do Dream, que é o Shenmue. Exato. E ele tá numa batalha. Parece que agora vai ter o remake, por causa de Kickstarter, conseguiram arrecadar a grana pra fazer o jogo. E parece que tá confirmado o remake dele, que vai sair. Sim. Ah, se a gente for avaliar... É porque o do Shenmue não teve um negócio do que teve crowdfunding lá? Então, foi crowdfunding, foi. Exatamente. É triste você analisar por esse ponto, que tem muito jogo que nasceu ou foi para o Dreamcast, mas pela falência do console, você vê que muitas pessoas não querem investir. A gente pode pegar o nosso amado Project Justice, né? É, sim. Então, o mesmo que o jogo faça muito sucesso, ele fez muito sucesso no Dream. E fazer muito sucesso no Dream não significa muita coisa no mercado, né? Exatamente, entendeu? Então não chama atenção, não chama muita atenção. Mas significa pra nós. Exato, pra isso nós, que é importante. Foi, Valdo, uma coisa que eu me lembro do Skies of Arcadia era... Você lembra do negócio de uma história de epilepsia que dava na... Nossa, cara, uma penca de jogo tinha isso. Ah, esse jogo tinha também isso? Tinha, o quê? Teve uma história desse. Ele era... Esse jogo, então, é da turma do Pokémon. Exatamente. Eu acho que tinha umas magias que você usava que dava brilho na tela. Dava, isso, a pessoa ficava doidona. Por sinal, eu vou tentar jogar esse jogo bêbado pra ver o que acontece comigo. Deve ser muito interessante. Muito bem, vamos trazer mais um jogo? O Ivaldo falou do Skies of Arcadia. Ele falou que é o segundo melhor RPG, né? Você sabe muito bem o porquê, né, meu querido? Porque o primeiro é o Grande A2, nossa, né? Cara, Grande A2. Grande A2. E o Grande A2, cara, ele é muito legal. Ô, Everton, você vai falar do Grande A2, você me permite contar mais uma pequena história, mais uma pequena aventura do Grande? Pode falar. Estava eu andando um belo dia na 25 de março, um lugar que só tem gente, né, de bem, né, vendendo coisa na rua. Pra quem não é de São Paulo, vai escutar esse pod, 25 é tipo lugar que vende de tudo. Exatamente. Todo mundo conhece 25 de março, cara. Ah, vai saber. E antigamente tinha tanto cambalacho, gente, que eu não tenho ideia. Aí tá o bonitão lá, triste, porque não vai jogar Final Fantasy, não vai jogar isso, não vai jogar Valkyrie Profile, que era tudo Play 2, procurando RPG, caçando RPG. Cheguei num carinha na rua, aí ele, ó, 40 jogos de Hidden Quest por R$10. O bestão vai lá, né, escolheu os títulos, bonitinho. Chegou em casa, um CD era do Bruno Marrone, um CD era pornô com cachorros, um CD era de culinária, um CD era do Teletubbies. O outro não funcionava. Aí tinha algum jogo? Tinha um só. O único que funcionou, eu já tava triste já, era esse tal de Grande A2. E só que assim, tirando Final Fantasy, esses títulos que eu acompanhei um pouquinho no PlayStation 1, eu ainda não tinha, tipo, pegado realmente um RPG pra jogar, pra sentir, pra entender como é que é o sistema. Eu só tinha visto pessoas jogando, invocando o Sumo, achei bonito. Aí eu coloquei esse jogo e, uau, me encontrei lá com o personagem principal, primeira missão. Aí começou o jogo, entrou na primeira batalha. Vem a tela de comandos, eu lá perdido, consegui dar um golpe, um especial. Cara, naquele momento, minha vida mudou completamente. Eu falei, meu, esse jogo é perfeito. Aí o que é que acontece? Depois da primeira batalha, o jogo trava. Durou a primeira batalha. Apenas isso. Mas foi o suficiente pra você se apaixonar. Então, mas aí você sabe o que você lembra? O que eu fiz nesse dia, né, Vinícius? Alguém me aconselhou a fazer o quê? Passa pasta de dente no CD, que o CD volta a funcionar. Só que eu pensei que era pra passar com a escova. Aí eu escovei o dente do CD. Eu arranhei o CD tanto, cara, que o jogo não abria nem o logotipo. Puta merda. Não aparecia nem o símbolo do Dream Quest. Nada. Aí foi a decepção. Aí eu tive que correr atrás pra encontrar a Grandia. E aí, bem, aí começou a paixão. Cara, Grandia é muito legal porque ele é um RPG bem simples. Muito. Ele não tem... os puzzles que tem, eles não são muito complexos. Exatamente. Não. A história é bem legal, que é o personagem principal, o Ryudo, né? Exato. Ele é como se fosse um caçador de... De recompensa. É um mercenáriozinho, né? Mercenário. E na história, ele tem que fazer uma escolta pra Helena. Ela é como se fosse uma sacerdotista de um deus lá deles. Sim, sim. Só que ele tem que escoltar ela pra um culto lá, pra alguma coisa. Que eles, na verdade, eles vão aprisionar um demônio, né? Que é o Valmar, uhum. Que é o demônio principal do o vilão principal. E nisso, ela acaba pegando uma parte do Valmar, né? Incorporando ela, que é as asas, né? E aí quem é que nasce? Milena. Aí nasce uma nova personagem que é chamada Milena. Nossa, que personagem. É como se fosse a dupla personalidade dela, né? E nisso é a história. Ele tem que levar, aí no final o Ryudo tem que levar a Helena até o, como se fosse o Vaticano deles, né? Uhum. Pra falar com o Papa lá deles e tal. É bem legal, eles vão encontrando os caras no caminho e tal, que vão ajudando eles, vão encontrando outras partes do Valmar, tipo a boca, o olho. Ah, tá. Ele é como se esse Valmar é como se fosse uma entidade milenar, e ele no combate que ele teve com a entidade do bem, que agora eu não lembro o nome, nossa senhora, não tem nem como lembrar, né? É como se ele tivesse se dividido em várias partes. Então, ao longo do jogo, você encontra... É como se fossem partes dele, né? E cada parte se torna uma criatura. É bem, bem foda, cara. Ele bem legal. E o que é legal dele é que o sistema de batalha dele, como ele não é por turno, né? Não. É embaixo, quando você tá jogando lá embaixo, tem tipo uma barrinha de ação. Exato. Quando o seu personagem chega em determinada linha, aí abre a sua opção de dar o golpe, ou dar, se você dá um critical hit lá, o cara... Cancela as técnicas. E o legal, Everton, não sei se você lembra, enquanto você tá dando o seu comando, os personagens não ficam parados. Exatamente. Como um RPG de turno tradicional. Esse é um detalhe muito importante, porque você pode até usar como tática. Você dá um golpe no cara, você consegue correr, carinha. Na verdade, você não consegue, mas, tipo, a programação do carinha, você meio que pega o jeito, e você sabe quando pra onde ele vai correr, pra onde se dá pra você esquivar de um golpe, né? Exato. Dependendo do golpe, você cancela a técnica do inimigo. Exatamente. Isso que torna o jogo muito legal. A ação dele é bem, bem dinâmica. Ela não é muito parada. Porque às vezes muitas pessoas que não gostam do RPG por causa disso, né? Uhum. Que é aquela batalha em turno e tal. Algo mas dinâmico, o Grande, ele é bem legal por esse sistema de combate inovador, né? Outra coisa coisa inovadora que eu achei do Grandia e eu curti muito, e foi o que chamou a atenção de vocês, porque vocês odiavam RPG na época. Em primeiro lugar, foi o sistema de evolução das magias, que é muito prático. É. Você não tem que ficar sofrendo o jogo inteiro pra evoluir uma magia. Se você chegar num lugar bom, você pode ficar treinando lá e você vai ganhar os pontos necessários pra evoluir a magia que você quiser. Isso mesmo. E falando das magias... E você pode jogar a magia quem quiser, hein? Exatamente. O personagem que quiser. E equipar em quem você quiser, a hora que você quiser. E a imagem, a qualidade gráfica das magias, meu, insuperável, cara. Cara, era muito legal. Era muito bom. A gente gostou muito também, porque a primeira magia da Milena é um anime, né? Exatamente. Então a gente já falou, caramba, velho, o jogo tem golpes em anime, cara. Olha que da hora. Mas vocês lembram qual foi a magia que mais tocou nosso coração, né? Babum, inesquecível. Eu fiz um teste, cara. Eu coloquei na internet, fui ver o vídeo do Babum. Nos dias de hoje eu consigo dar risada daquela magia ainda. É muito apelona aquela porra. O Babum, pra quem não sabe, é uma técnica. Ela é muito genial. O cara chega, o cara meio que se ajoelha, dá uma pensada, se dá uma, tipo uma rezada. Aí começa a cair 3 gotinhas, né? É uma gotinha só. É uma gotinha só. É uma gotinha só. Aí uma gotinha, chuva, aquele efeito gráfico da gotinha caindo. Pá. Quando ela faz aquele cogumelo de explosão nuclear, cara. Leva o que todos tiver na frente, cara. Cara, mas as magias, as outras magias são muito legais. Os combos, sim, que o Ryudo dá. Muito bom. Você lembra do... No jogo, você enfrenta o Melfice, que é o irmão do Ryudo. Irmão do Ryudo, sim. Esse maluco tem um golpe que ele é muito da hora, velho. Que ele se multiplica, sim, tal, ataca. Nossa, Vitor, agora que você falou do Melfice, eu lembrei de outra coisa. Um outro grande, grandíssimo diferencial do Grandia é que, dependendo da batalha e da criatura que você tá enfrentando, você pode optar se você quer acertar o braço, a espada, o olho, a cabeça, a perna. Você pode escolher o local. Né, principalmente. Principalmente no chefe. Por exemplo, o Melface, ele tem a espada dele, dá um golpe forte. Você fica acertando o braço dele se você quiser. Uhum, é muito foda, cara. E o Grandia, ele é um jogo que chegou até a continuação no Dream mesmo, né? O Grandia Extreme. Não. Na verdade, o Grandia Extreme, ele é do Play... O rapaz da cueca na cabeça é do Play 2. Ah, é Play 2? Eu pensei que saiu no Dream. O Grandia 2, Vinícius, ele foi pra Play 2. Ah, não sabia, não. Foi um dos poucos títulos que saíram do DreamQuest e migrou pro Play 2. Uhum, exatamente. Eu não sei, o Grandia foi até qual, Ivaldo, você sabe? O Grandia, ele terminou no Grandia 3. Ah, no 3 mesmo. Ele teve o Grandia 1, PlayStation 1, Grandia 2, DreamQuest... Remake mais ou menos, né? Melhoramento de gráfico Play 2, Grandia Extreme e Grandia 3. Mas será que tem relação aos jogos ou é que nem Final Fantasy? Não, é universos diferentes. É, a ideia é essa. Sim, mas infelizmente Grandia também foi mais uma franquia que do Play 2 não passou pra frente, cara. Mas foi até o Play 2, né? Mas chegou até o Play 2, pelo menos. RPG é assim, mas esse vale a pena. Grandia 2, os personagens são marcantes, cara. São mesmo. Melface é marcante, o Rohan, que é um molequinho. Você pensa que ele é um inútil no começo, o moleque vira um príncipe, um rei. Mas luta ele ajuda pra caramba, cara. Ajuda pra caramba. E o homem leão, o lobo? É o Mareg. Parece divertido, Ivaldo, mas sabe fator que você meio que se apega também? É. Quando você tá andando, você não anda sozinho, né? Sim. Você não anda só o Ryudo. Não, você anda com os carinhas atrás. Os caras juntos, né? Aquela fileirinha de gente ali fazendo o mesmo passo. Você sabe quais são os personagens que estão com você. Uhum. Então, pessoal, só um último comentário do Grandia. Como vocês podem perceber, na verdade, o Ivaldo, como pode perceber, né? E vocês vão notar depois, se vocês jogarem o Grandia, nossa vinheta é uma homenagem. Exatamente. Ela pega o tema de batalha do Grandia. A gente fez a nossa vinheta baseada no tema de Batalha do Grande, que é essa daqui, ó. Boa, né? Sim. Muito boa. Marcante. A trilha sonora do Grandia também era muito legal. Porra, muito. É verdade. Muito bom. Bom mesmo. E você sabe, né, Vinícius, foi o Grandia que deu início à maldição dos RPGs comigo, sabia? Por quê? Porque todo RPG que eu tento jogar, ou o computador pega vírus, o videogame explode, o centro não funciona, no mestre no final. O Grandia. Mas terminou o Grandia? Eu cheguei no mestre final, o CD travou. E quando eu tava matando ele, por sinal. Caraca. Será que você ficou bravo, ficou chateado? Não, imagina. Normal, acontece. Mm-hmm. Thank you. One moment, please. Lay awake, I don't give a shit. If I even ever wake up in the morning, down below, there's a policy. Ai, ai. Mas agora, ó, um dos jogos que eu mais gostava de jogar não é o RPG, né? Porque RPG não é muito minha praia. Eu vou falar de um jogo que... Na verdade, eu até tinha esquecido na hora que a gente tinha feito a lista, mas o Everton lembrou. Cara, eu falei, que jogo? Pô, como eu esqueci esse jogo? Que é Crazy Taxi 2. Crazy. Era alucinante. É a verdade, o Dream, ele tem o Crazy Taxi, que é o primeiro, e o Crazy Taxi 2, né? Uhum. A gente jogou mais o Crazy Taxi 2, que é produzido pela Sega, foi lançado em 2001. O Crazy Taxi, ele é um carro-chefe do Dream Quest, né? Uhum. Também. Junto com o Sonic. Porque o Crazy Taxi, ele é de arcade, né? O primeiro Crazy Taxi saiu pros arcades, depois saiu pro Dream, aí o Crazy Taxi 2 saiu pro Dream, mas eu não sei dizer se saiu pro arcade também. Aí uma coisa interessante, né, cara? Cara, muito jogo migrou de arcade pro Dream Quest, né? Muito, mas é por causa da Sega, né? A Sega, sabe? É isso mesmo. E o videogame é da Sega. Uhum. Enfim, o jogo, a premissa é básica. Você vai escolher um taxista, vai andar pela cidade, levar o cara no lugar que ele quer ir. Uhum. Só que você tem que fazer isso em menos tempo, e você tem que fazer isso correndo pela cidade que nem um louco, atropelando pessoa, batendo carro. Do jeito que você quiser fazer. E o melhor, ao som de... Só toca rock no negócio. Na verdade, o Crazy Taxi 2 estava tendo até a soundtrack, a trilha sonora. É só Offspring. É só Offspring, né? Nossa, e na época a gente nem gostava, hein? É, gostava pra caramba. Começando a conhecer muita banda, né? Então já qualquer jogo que tinha rock já me interessava mais. E era um jogo que ele tem bem a cara de arcade, né? Exato. Você entra, joga e manda bala. Não tem muito que pensar. E a questão é você fazer mais pontos, se desafiar, né? E o mais rápido possível, né? O interessante é que ele tem o tempo da corrida, que você tem que fazer com a pessoa. Uhum. E fora isso, tem o tempo do jogo que você tem que cumprir. Enquanto mais pessoas você pega, mais vai aumentando o limite de tempo do jogo. São as modalidades, né? Tem modalidade que você vai com o mapa sem tempo. Então você vai jogando até você não conseguir levar alguém. Quando você não conseguir levar alguém pra missão, você perde. Aí tinha dois tipos, né? Tinha um círculo que era o verde, que era o que você pegava a pessoa e fazia uma corrida mais curta e valia menos dinheiro. Mas você fazia mais, você conseguia fazer mais. E tinha um círculo amarelo, que é uma corrida maior, que valia mais dinheiro, só que você demorava mais pra chegar, né? Então era muito medo. E no Crazy Taxi 2 tem aquelas corridas que você pega mais de uma pessoa, né? Pega uma, duas, três, cada uma vai ficar num lugar. Então aí que você tem que correr mesmo. É porque assim, quando a gente pegou pra jogar de novo, fazer o podcast, quando você tá jogando, quanto menos você bate, mais rápido o táxi ficava, né? Sim. Porque essa era a ideia, né? Você poder entregar. Porque quando você desviava do carro, os caras te pagavam a mais. É verdade. Os caras jogam a moeda pra cima, né? E tem toda aquela animação dos caras comemorando, pulando, né? Ou te xingando se você estiver batendo toda hora ou não chegar no seu destino. Cara, e é um jogo que eu me divertia muito. E assim, história zero do jogo, né? O legal é a diversão. Exatamente. E isso, com certeza, me passou muito. Tá aí uma coisa que o Dream Quest, por mais que hoje esteja morto... Ai, caraca, até me acostumar com o nome correto. Ele pode estar morto e enterrado, mas até hoje, cara, se tem uma coisa que ele não perde, é essa pegada da diversão, cara. De você sentar, juntar a galera e falar, meu, põe Crazy Taxi. Será que vai ser legal? Meu, todo mundo vai dar risada, todo mundo vai zoar, todo mundo vai curtir, cara. Pô, muito, muito, muito bom. Ótimo jogo. Que pena que não teve tanta sequência também. Acho que depois do Dream Quest, saiu algum... Ele saiu um pro celular, né? Pro Android, acho que pra iOS, mas... E, cara, ele encaixa muito bem, né? Sim, como verdade. Como celular, ele encaixou muito bem, cara. Lógico, você entra lá... Com certeza ele saiu pra algum portátil também. Provavelmente deve ter sido pra algum Game Boy da vida. Também. Ou Nintendo DS, bem provado. Não mais que isso. Não mais que isso. Valdo, tá. Brinde-nos com mais um jogo certo. Do nosso passado. Beleza, vamos lá, vamos trazer mais um. Já que a gente tá na vibe do Crazy Taxi, músicas boas, jogo divertido, eu vou trazer a nossa pérola, cara. Que esse aqui, nossa senhora, hein? Esse aqui, só não quebrei o controle porque minha mãe não deixava. Jet Set Radio. Ou Jet Ground Radio, né? Depende da região, exatamente. Esse jogo foi desenvolvido pela Smile Beat. Foi publicado pela Sega também, obviamente. Chegou no Dreamcast também no ano de 2000. Grande parte dos jogos chegaram no Dreamcast no ano de 2000, pra ser sincero. Esse jogo Jet Set Radio, ele marcou muito no Dreamcast, na época que ele foi lançado. É, cara, Dreamcast? Cara, vai ser difícil de eu me acostumar, cara. Mas... 74 anos falando Dreamcast. O Anderson vai te dar um tapa na cara. Se ele não, vai mesmo. Não, certo ele, mas uma hora eu consigo. Eu tenho que tentar. Fala aí, então, pra não passar nervoso. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, o Jet Set Radio, quando ele foi lançado para o Dreamcast. É isso. Dreamcast! Na época, ele foi muito renovador por causa do sistema gráfico dele, cara, que misturava, tipo, traços de cartoon com 3D. É. Chamou muita atenção e deu um tom artístico muito foda pro jogo. É, ele encaixa muito bem com o estilo do jogo, que tem aquela ideia de grafite. Exato. Tudo se ligou direitinho nessa pegada. A história do jogo é bem básica. Você controla um patinador que resolve um belo dia criar uma gangue. Jogo ótimo pras crianças, aprenderam muitas coisas boas. Ele quer criar uma gangue, só que, né, ele quer dominar ali a cidade. Pra isso ele tem que desafiar, ele tem que recrutar membros pra gangue dele e desafiar as gangues rivais de cada região, né? Que a cidade é dividida por várias regiões, cada região tem sua gangue específica. Eles eram uma gangue de patinadores, né? Exatamente. Isso te lembra alguma coisa, Vince? Gangue de patinadores? O anime... Air Gear, cara. Ah, Air Gear. Nossa, é verdade. Eu nem gosto muito de patins, mas Jet Set Radio e Air Gear é legal. Porque você se lembra, no jogo, você pichava o seu símbolo. Exato. Aí tinha modo que o cara tinha que pichar em cima do seu símbolo. Isso, é verdade. E o mesmo você tinha que fazer no das outras gangues. Então. Aí, o legal é que, tipo, além de você mexer com as pichações, que era muito foda, também tinha o esquema de você pegar desafio com os caras, vamos correr desse ponto. E a polícia também atrás de você, né? Ah, direto, a polícia é o que mais tinha. Era engraçado os caras da polícia, meu, era muito engraçado. Eram uns gordinhos, assim. É, era assim mesmo. Eu lembro bem. Jogamos bastante também. E a trilha sonora também... Exatamente, cara, foda, isso, né? Que eu ia falar. O que mais chamou a nossa atenção foi a trilha sonora, que ela é composta por, bem, vários estilos musicais. A gente tem J-pop, hip-hop, temos o rock, que é o que a gente mais adora. De lá a gente ouviu músicas do Rob Zombie, a gente ouviu músicas do Cold, que não precisa nem falar que é uma banda top. Nossa, tinha várias. Tinha Guitar Vader, não sei se você lembra. Assim, na época pra gente era top, né? Porque a gente não tava conhecendo muita coisa. Sim, mas a música do Cold que tem lá é muito foda mesmo. A banda não é tão foda assim, mas a música que tem lá é muito foda. Mas eles têm outras músicas boas também, por favor. Tem, mas... Vinícius, relaxa. Todo mundo vai saber que um dia que você gosta muito de Creed, você fica pra outro podcast. Mas qual é a música do Rob Zombie? Eu acho que não tem música do Rob Zombie. Tem. É Drácula, se não me engano. Drácula. Ah, é verdade. Drácula. É verdade, Drácula. Eu acho que é a versão, tipo, dance lá, não sei o que lá. Não, é a versão normal. Eletrônica. É normal? Acho que é. Ah, não, acho que é. Não, é normal mesmo. É, a versão normal, Drácula. Cara, jogo foda. A gente jogava pra caramba esse jogo, mano. Muito bom. E era bem simples também. Né? Você tinha que andar, pichar, desafiar as gangues. Só que assim, a ideia do jogo era simples. Agora, o quesito de jogabilidade, era bem desafiador, você, cara. Controlar o carinha, né? Mas... às vezes ele não fazia o que você queria. Exato. Você podia inventar o grafite nesse jogo, se não me engano. Ah, é verdade. Você combinava os negócios lá e fazia. Né? Sim. Muito bom. E cada vez que o cara fazia o grafite, ele tinha que fazer dançando, né? Uma coisa meio lazintal. O cara fazia grafite, ele tinha que fazer o passo dele, né? Pra marcar o território. Era foda. Muito bom, cara. Muito bom. Recomendo muito esse jogo. Ele saiu pro Dreamcast, daí pra frente... Então, ele tem um remake, uma remasterização pro Xbox, né? Tem. Ah, é naquela edição especial de jogos de Dreamcast, né? Ele sai arcade, né? Aquele... Tem os jogos do Xbox, são os arcades, né? Aí tem o Jet Set. Faz parte do grupo também. Eu acho que ele também, se eu não me engano, ele saiu pra... engano, Game Boy Advance ou foi Nintendo DS, mas ele chegou a sair também. Se eu não me engano, foi Game Boy Advance. Pô, pode escrever, tem mesmo. E eu acho que pra PC, eu não sei, o André uma vez me falou que eu acho que no PC, alguma coisa assim, tinha esse jogo também. Mas nada de 3, 2, não. É o mesmo jogo com alguma coisa especial. Mas olha, recomendo muito, cara. Pra quem quer ouvir músicas boas, ter um jogo divertido, ao mesmo tempo desafiador, com belos gráficos, mesmo na época do Dreamcast, Jet Set Radio. Não vão ser... Eu falei Dreamcast, certo? Falei errado de novo, né? Falou errado, mas tudo bem. Do Dreamcast. Dreamcast. Isso, Dreamcast. Em nome de Jesus, é a Dreamcast. A gente vai colocar uma tornozeleira de choque. Cada vez que você falar errado, você vai tomar um choque. Não, cara, eu vou conseguir, eu chego lá. Que nem a palavra que você falava toda hora e que eu esqueci agora. É... Espetacular. Espetacular. Ou seja... Ou seja, já... Graças a Deus, já aboliu. Deixa pra lá. Ao que interessa, né? Ou seja, Everton. Cara, um jogo que a gente jogou muito é o Power Stone 2, hein, cara? Nossa. Esse também é um dos mais importantes do Dreamcast. Tá? Mais um que se você pegar pra jogar hoje, é tão divertido quanto naquela época. É mais um que não foi pra frente, né? Tá. Morreu ali? Morreu lá. Porque, tipo, o Power Stone, ele tem o 1 e o 2, né? Os dois foram lançados no Dreamcast, né? Power Stone 1, ele gerou aquele anime. Você se lembra do anime? Sim. Chegou a passar na TV Globinho. Passou na TV Globinho mesmo. Quando existia a TV Globinho, finada a TV Globinho. Puta, mas finada a TV Globinho, né, cara? Dá pra acreditar? Vamos fazer um podcast sobre TV Globinho. Com certeza. Tudo que passou de bom. E ele é um jogo da Capcom, né? Da Capcom. Sim. Ele tem. E o estilo dele é um combate. Na verdade, você pode jogar um X1, pode jogar até 4 jogadores. Ué, Everton, eu tava vendo você jogar ele agora. Ele não lembra um pouco aquele jogo do One Piece? Não, também o do One Piece, do Play 1, que era bem legal, mas aquele que. O Grand Digimon. Chase. Você não acha que lembra um pouco o Grand Chase? Grand Chase? Ah, lembro um pouco. Mas ele é 3D, né? Eu acho que é Grand Chase, aquele jogo de luta de MMO? É, só que eu acho que aquele lá é 2D, né? É, sim, é 2D. Então, esse mas lembra um pouco deles circularem por um ambiente que tem vários andares, alguma coisa assim. Ah, sim, mas isso que me lembra mais é o One Piece do Play 1. Sim. E o Digimon do Play 1. Uhum. Eu lembro mais do One Piece porque dava pra pegar as espadas, dava pra pegar a arma e atacar e tal, pegar as caixas e atacar. Ah, não, o Digimon fazia a mesma coisa também. Você pegava itemzinho, jogava. O que eu jogava, que eu ia na casa do Edinho, ele ligava o videogame, né? Também. O Rumble Arena. Ah, o Rumble Arena. Não lembro disso. Pra mim era só porrada e já era. O Power Stone, ele é um jogo de luta, um X1, aquele modelo 3D, né? Que você pode andar pelo cenário 3D também. Você pode usar subir, tudo no cenário, pular e tal. E você tem um monte de caixa, baú de tesouro e tal, que você pode bater e pegar arma. Fica sempre caindo armamento. Fica sempre caindo coisa. E tem as Power Stones, né? Que é o que dá o nome ao jogo, né? Que elas são pedras especiais lá, que no jogo, quando você junta 3, você ganha uma nova forma, né? Transforma na versão X. Lá. Aí tinha um monte de personagem da hora. Tinha o Falcon, né? Uhum. Que é o maluco vermelhinho. E quando ele pegava as armas, ele virava uma armadura vermelha. Uma armadura, né? Tipo o Homem de Ferro, né? O da hora desse cara aqui, o nome dele em japonês, né? No jogo, assim, você baixa a versão japonesa, o nome dele tá Fokker, né? Aí os caras tiveram que mudar pra Falcon, né, cara? O que será? Não dá pra deixar Fokker, né, cara? Jura por Deus, velho? Sério? Que pariu, velho. Nossa, situação. E tinha um monte de personagem. Tinha o Ryoma, que era um samurai, que a versão dele, Power Stone, era parecia o samurai de prata. Uhum. Cara, é bem legal o jogo. Ele é muito divertido. E tinha chefes também. Isso que era legal. Além de ser um jogo de luta, ele ainda disponibilizava chefes pra você ter que combater também. E um outro negócio interessante é que o cenário, muitas vezes você tava lutando no cenário e muita coisa ia acontecendo no cenário com você lutando. Então você tinha que se virar pra prestar atenção na luta e no cenário. Tem o... Lembra de um cenário com uma nave, um avião gigante? Aham. Aí ele cai, você tem que, tipo, você tá lutando, aí vai caindo os pedaços dele. Tem que ir pra um lugar. É que nem tem um cenário que é que é como se fosse um negócio asteca. Sim, sim, sim. Aí tem um monte de armadilha e tal, você tem que pular, fugir das armadilhas. Tem o do... como se fosse uma cidade japonesa lá. Que aí começa um incêndio, você tem que subir. Cara, muito bom, do incêndio. Cara, é bem legal. Mas esse jogo, ele eu não lembro direito se ele tem um modo história. Não. Ele é um jogo de porrada, né? Só que é diferente. É que nem como se fosse um jogo de luta. Você vai passando pelas fases e vai enfrentando o chefão no meio. Uhum. Mas é como se fosse um jogo de luta. Tanto que não tem save, né? Se eu não me engano, esse jogo de luta, se, por exemplo, você pegar pra jogar de dois, dá pra ir, tipo, vocês dois contra o computador até zerar o jogo, cara. Isso é legal também. Isso eu lembro. E teve o anime, né? Eles fizeram o anime, que nem eu falei, então. O anime, eu dei uma olhada, eu achei bem tosco, né, cara? Esse mas é da época, né? No anime, tipo, cada cara tem uma Power Stone, cada uma representa uma coisa, né? Uhum. No caso, eu não me lembro. O que a gente chegou a jogar bastante foi o 2 mesmo, foi não foi? Foi o 2, que eu ganhei. É, um era bem fraquinho. É, não é que o 1 era fraquinho, mas o 2 saiu bem melhor. Tinha mais personagens, se não me engano. Tinha, o 2 tinha mais personagens. Gráfico melhorado. Tinha alguns novos e tal. Uhum. Então, cara, isso era muito foda. O cenário interativo, você poder jogar com 4 jogadores ao mesmo tempo, eu achava muito foda. Esse jogo era muito bom. Hoje em dia a gente não tem tantos jogos parecidos, né? É que ele entrava no esquema dos jogos que eram bem divertidos pra jogar na galera também. Exato. Que o Dreamcast tinha bastante, né? E como o Dreamcast tinha a possibilidade de colocar 4 controles, então quem tivesse dinheiro pra comprar 4 porra de controle, que 4 controle na cara, né, Ivan? E aquele memory card maldito. É aquilo que ferrava. Mas quem conseguia era feliz, cara. Muito bom. Recomendo muito pra quem quiser curtir e conhecer um pouquinho dos títulos decentes do Dreamcast. Jogo de arcade que a gente jogava muito, não de arcade, mas de arcade que migrou pro Dream, foi o House of the Dead. Nossa, cara. Na verdade, a gente jogou mais o House of the Dead 2. Sim. Que foi a base para nascer aquele filme trash lixoso. É baseado no 2? É baseado no que sobrou na lata de lixo do cara que fez o jogo, né, mano? Baseado em qualquer coisa que ele fez. Eu não sei se saiu o primeiro no Dream. Não, saiu o primeiro no arcade. Não, o House of the Dead 1 tem o Dreamcast do Dreamcast também ou só tem no... ou só é a partir do House of the Dead 2? Eu não sei disso. Pelo que eu sei, só saiu no arcade. Eu zerei ele 3 vezes no fliperama do Shopping Dance. Pra mim só existe arcade. Você, eu tenho certeza. Mas quem é você, pra começar? Who the fuck are you? Sou eu modifiquei minha voz. Ah, meu nome é Sanderson, estou participando só daquilo que eu sei. Eu tô dando uma de Cláudia Pires. Em geral, House of Dead. Quem é Cláudia Pires? É Cláudia Pires o nome dela? Glória Pires. Muito triste, muito triste. Glória Pires, isso daí. Entrou. Vocês entenderam. Entrou pra fazer a cagada do dia. Você entrou pra fazer essa, pra falar merda, né? Mas já vai ficar registrado nas nossas pérolas. Glória Pires, Glória Pires, tá perto, o importante é ter. Você acertou o Pires, né? Já o sobrenome é importante. Mas assim, eu não me sinto apto a comentar sobre isso. Continua. Ai, ai. Então, depois desse comentário, a premissa do jogo é muito básica, né? Deu merda em Veneza. Tem zumbi pra todo lado. O que você vai fazer? Você vai pra um grupo, você é de um grupo especial lá que tem que ir pra cidade, limpar a área. E você começa a meter bala nos bichos lá. Literalmente é isso. O jogo é isso. Mas agora eu não lembro se é. Não é... Antes eu pensava que era pegada de zumbi, mas não é coisa de zumbi. É tipo uma pegada meio que uma maldição, uma coisa demoníaca, não é? Ou é zumbi? Então, a maioria é zumbi, mas eu lembro que tem. Logo quando você chega na cidade, tem um bicho com asa, assim. Eu vou ser ridículo. É, que tem uma voz de Dick que fala que capturou um amigo seu. Então, você tava me falando, velho. Você tava me falando da descrição dos personagens. Não, a descrição dos personagens é incrível. Você joga com um agente, tem a organização deles lá, que eu não lembro o nome. AMS, eu acho. AMS. Aí tem, você é o agente, sei lá, João da AMS. Aí o outro personagem que aparece é o agente José da AMS, que foi buscar o João. Olha só. Aí o outro agente que aparece é a agente Maria, que foi buscar o José. É assim a descrição dos personagens, não tem... É tipo o trenzinho da alegria. Exato. Cada um vai buscar o outro e todo mundo se fode no final, é isso. Exato, não tem isso. Mas eu lembro que no jogo Além do Zumbi, você perguntou, Ivaldo, tinha alguns outros personagens. Eu lembro muito de um cavaleiro que tinha... Então, sem cabeça, é o primeiro mestre. Sim. É um cavaleiro sem cabeça. Eu não lembro dos outros, mas eu lembro desse que não é um zumbi, né? Não, é um cara com armadura, então tá longe não, de ser um zumbi. É um zumbi, com armadura. Tenho certeza disso, tio. E o ponto fraco dele era no meio do peito. É, ainda bem que você falou que era na cabeça. É, então era bem legal, porque tinha uma armadura com um buraco no peito e você tinha que virar no peito. É bem lógico. Ele te dava a direção certa, né? Na verdade, Sanderson, você está errado. A armadura vinha junto com o pequeno demônio, que ficava falando com aquela voz ridícula, e você tinha que atirar nele enquanto ele voava e a armadura se aproximava de você. Quando você acertava o demônio, a armadura se afastava. E você tinha que ficar acertando o demôniozinho pra ela se afastando e você conseguir derrubar ela pra, enfim, matar o demônio com voz bizarra. Nossa, era isso tudo? Sim, eu sei porque eu vi o vídeo do YouTube ontem. Eu vi o vídeo disso, do não, de gente. Hoje, mas eu não lembro disso, eu não prestei atenção. Eu peguei o vídeo do primeiro mestre. Ah, faz sentido. Não era a versão do Shopping D, disso eu tenho certeza. Ah, não, a versão do arcade deve ser diferente e é bem mais legal. Com certeza. Mas a versão do Dream eu trouxe porque realmente a gente se divertiu muito jogando ela. Nossa, era da hora. E um negócio que eu gostei desse jogo foi o dinamismo, né, velho? Ele é bem rápido, cara. Você tem que atirar e ficar ligeiro toda hora, porque toda hora tá vindo o cara pra cima de você. É muito, tipo, te deixa muito fissurado a jogabilidade do jogo. Ele é muito rápido, até porque é muito difícil esse jogo. Tá carregando, né? Toda hora. Exatamente. Antes dele, um que eu tinha jogado no estilo, assim, similar, mas eu achava um pouco mais lento, mais devagarzinho, você podia andar na direção que você queria, então assim, era mais calmo, mais tranquilo. Era o Resident Evil, o Gun Survivor. Não sei se vocês lembram, não sei se vocês lembram. Ele era do PlayStation 1. Ele era de tiro, mesma pegada, assim, ângulo de câmera do House of Dead, mas ele era mais tranquilo. Você podia andar, escolher o lugar. Com o nome de Resident, tava com o nome da... É Biohazard, Biohazard Gun Survivor. Aí o House of Dead veio, é um pouquinho semelhante, só que assim, é a dinâmica bem mais direta, um negócio bem mais frenético, cara. Bem legal. Foi um dos primeiros que veio pro Dream Quest, se eu não me engano, e também fez jus, né, ao console. Chamou bastante a atenção do público. Sim. É, não tem muito o que falar dele, né? Agora, uma coisa que eu tenho pra falar aqui é que tinha dinheiro pra comprar a pistola do Dream Quest, se é que tinha. Será que existia, cara? Tinha? Pistola? Vou fazer uma pesquisa rápida. A única pistola que eu tive na minha vida foi do Darna Virgin, cara, pra jogar o jogo do Patinho. Do Patinho. O jogo da latinha e o jogo do... Não, tinha o jogo do Bang Bang também. Nossa. Ó, Darna Virgin, cara, a gente tem que falar Darna Virgin também. É, fazia também pra PlayStation 1, que era sensacional. Existe, ó. Dreamcast Stinger, 390 pau. Ah, baratinho. Hoje em dia, 390 pau? Mercado Livre, hein? Logo embaixo tem um videogame Dreamcast com dois controles e uma pistola com jogos. R$750. Nossa. 750 tá o preço de Xbox? Yes. É Dreamcast, meu querido. É relíquia agora, né? Como é que é? Vintage. É vintage. É jogos que só as pessoas que tiveram o console vão jogar e vão relembrar os momentos épicos do sucesso do Dreamcast que nunca existiu. Isso. Barra nunca existiu. Ou então vão inventar esses momentos, né? É, verdade. Assim como a gente inventou, né? Cara, a gente tá fazendo um podcast sobre Dreamcast, velho. Tem alguém na internet que já fez isso, será? Ah, sim. Você já escutou, Everton? Já, o do 99 Vidas já fez. Ah, mas 99 Vidas faz de todos, porque eles têm que fazer, porque eles não têm que ter tema, né? Spawn. Então, galera, agora pra fechar com chave de ouro, vou trazer mais um. E esse aqui, cara, a gente jogou até o dedo fazer bolha. E eu acho que de todos que a gente falou, é uma das maiores recomendações que a gente vai dar aí pra vocês, galera. Spawn do DreamQuest, cara. The Demon's Hand. Exatamente. Jogo produzido pela Capcom, lançado em 1999. Ele pode ser jogado tanto single quanto multiplayer, tá? Ele é um dos jogos que você consegue jogar em até 4 controles. Exatamente. Né? Essa é uma das grandes vantagens deste jogo. Você consegue jogar até 4 pessoas ao mesmo tempo. Como grande parte dos jogos da Sega, né? Ele veio do arcade, migrou pro DreamQuest também. E, bem, em resumo, o jogo é baseado no universo das HQs do Todd McFarlane, né? Que é o criador do personagem. Do Spawn. E o jogo em si é um jogo de tiro. E você joga com os personagens da HQ. Em geral é isso. Tem vários personagens, né? Eram 3 modos, né? 3 modos. Tem o modo aventura, que você joga. A missão é enfrenta o mestre e acabou. É o modo mais rápido. Tem, se eu não me engano, o modo versus, que você pode jogar de 2 até 4 pessoas. E o outro modo é o modo de... É tipo como se fosse o modo aventura, só que você pode jogar de 2. Não tinha um que você... Era, por exemplo, 4 pessoas, aí um tinha que matar todo mundo. Sim, sim. Esse entra no modo, vamos dizer assim, batalha multiplayer, que tinha as opções diferentes, né? Roubar bandeira, tipo aqui naquela pegada, roubar bandeira, não sei o que lá, proteger, quem mata mais e por aí vai. Mas, cara, é um jogo simplesmente alucinante, viciante, você não consegue parar de jogar. Caralho. Ainda mais quando a gente joga em grupo, né? Jogava em 2, 3, 4. Era personagem pra caramba, né? Cara? Muito personagem. E o legal é que, tipo, o gráfico não era ruim, ele não tinha um gráfico bonito. O gráfico era bom. A jogabilidade era muito simples, então era um jogo rápido de você aprender, rápido de você dominar, e o foco dele é isso, cara, juntar a galera pra jogar todo mundo junto. Esse jogo realmente marcou bastante a gente, principalmente porque vocês sabem que a partir desse jogo que nós conhecemos a frase mais importante do grupo, né? Que é encontrar, destruir e matar. Que bem, um dia... A gente tinha um amigo que jogava isso alucinadamente, ele se descontrolava um pouco enquanto ele tava jogando, né? Acho que ele levava um pouquinho a sério. Então ele soltava essa frase no meio do jogo e era difícil não dar risada aqui. Encontrar, destruir e matar. Mas olha, esse jogo a gente recomenda muito. De todos desses da nossa lista, tudo bem que os jogos são de títulos diferentes, né? Estilos diferentes, mas pra quem quiser juntar a galera e jogar um multiplayer divertido, é Spawn, cara. Com certeza esse aqui é o top dos tops. Era bem legal mesmo. Na verdade, ele não é o top dos tops, ele é um dos tops, porque nós temos outros títulos que a gente também não falou, né? Mas como é que a galera consegue saber deles, galera? Cara, a maioria dos jogos, a gente não falou, como vocês perceberam, a gente não falou muito dos jogos de luta. Principalmente o Project of Justice, que é um dos nossos preferidos. Maravilha. O Soul Calibur, Marvel vs. Capcom 2, The King of Fights, Last Blade. Porque a gente já falou no nosso podcast, né? A gente já fez um podcast específico sobre Darkstalkers, a gente jogou. Darkstalkers também. A gente fez um top 10 de franquias de jogos de luta, que é o podcast 5 e 6. Em é duas partes. É só vocês irem lá escutar também, que puto, ficou bem legal. A gente explicou bastante dos jogos e tal. E por isso que a gente nem vai citar eles aqui, né? Mas eles... Por isso que também o pessoal vai entender um pouco do porquê a gente escolheu muito jogo que a gente jogou no Dream. É, então. Porque a gente jogou bastante, a gente jogou muito o Dreamcast. Porque exatamente, era nostalgia total, então eram franquias que migraram pro Dream e a gente conheceu por lá. Certo, certo. Beleza, galera, é isso aí. Ótimos jogos. Mas como vocês sabem, nem tudo é flores, né? Voldo está presente. Voldo sempre está presente nas nossas vidas. E o Dreamcast, ó, pegou? Olha! Dreamcast, ele não tem só pérolas, né? Ele também tem cada joguinho, meu amigo, que olha, dá vontade de arranhar na parede. Não que eu tenha feito isso. Mas tem cada jogo bizarro que é pra tirar a gente de sério. E eu vou começar já trazendo logo uma das obras-primas da cagada. Não sei se vocês lembram, mas era um jogo chamado Zombie Revenge, cara. Não, cara, Zombie Revenge. Eu me lembro mais ou menos, cara. Ah, eu lembrei. Agora vocês vão... Peraí que tem uma frase desse jogo. Eu lembrei. Você lembra quando de uma simples palavra? Exatamente. Bullets. Aí qualquer coisa, qualquer item que você pegar, machine. Não, se fosse com essa sua voz bonita, ainda tava bom, mas o cara tinha uma voz, parecia que ele tava dentro de uma garrafa. Era machine gun. Machine guns. Isso? Shotgun bullets. Era uma voz horrível, gente. Isso era o jogo inteiro. Ele era de zumbi, né? Não, zumbi ele era, porque o nome é Zumbi Revenge, né? Exatamente. Mas ele... Mas, tipo, como era? Era de tiro? Era... Ele foi um jogo... Estilo Resident Evil? Sim, sim. Ele é um jogo desenvolvido pela SEGA, obviamente, né? Ele também veio dos arcades para o Dreamcast, como grande parte dos jogos que a gente comentou. Ele foi lançado em 1999, se não me engano, pro arcade, e em 2000 pro Dreamcast. Ele é um jogo no estilo beat'em up, né? Tipo... Vai avançando os bichos avançando. Exatamente, né? E esse jogo, se eu não me engano, posso estar errado, me desculpem, mas ele foi um spin-off do House of Dead. Que belo spin-off, né? Mas tudo bem. Pô, sério? Os personagens eram toscos, não era? Isso aí não tem nem como comparar. Então, eu vou explicar os personagens. Olha a história do jogo. É simplesmente assim. O antigo projeto secreto do governo, chamado UDS, Undead Soldiers, foi utilizado. Ele era um projeto que visava o quê? Fazer morto-vivo virar soldado, é isso. Sim. Ele foi utilizado por um cara ex, que usou essa porra pra atacar a cidade, matar os seres humanos, ele queria destruir a raça humana. Em geral, é isso. Pra lutar contra essa ameaça, são enviados 3 agentes da AMS. Eu não faço ideia do que é AMS. Ah, então, é do House of Dead. É do House of the Dead. É a agência da melancia sueca. Essa equipe era composta por Sticky... Como é que é? Sticky Bratling. O cara meio afeminado, que fazia umas poses estranhas e tinha uma camisa colada azul. Aí tinha uma menina com um nome maravilhoso chamada Linda Rota. Linda Rota. Linda Rota. Que era a menina com micro short. E tinha um japonês estranho sem camisa, meio esquisito, cabeludo, chamado... Não é o maluco Black Power? É mais ou menos isso daí. Era Rikia Bushi, sei lá, Busujima. Eu escrevi aqui, nem eu consigo ler o que eu escrevi. É Rikima Busujima. E esse cara, vocês acreditam que ele participou do Project X Zone? Nossa. Colocaram esse personagem naquele RPG maravilhoso. Vai entender o porquê. Galera, esse jogo é um chute no saco de um jeito... Vocês não têm noção. Pra começar, a mira é uma merda impressionante. Você atira em 4 lugares diferentes pra depois acertar o zumbi. É horrível. O japonês do Project X Zone que tava falando, que participou, ele tem uma cicatriz igual a do Pablo, do chupado da criatura, olha lá, não tá tem? Deve ter sido baseado por aí. Você podia dar soco. Eu me lembro de uma coisa. Você não podia dar soco, não? Pode, soco, chute, voadora. A gravidade não existe nesse jogo, só pra começar, porque até zumbi pula, dá golpe no ar, dá voadora. Os zumbis atiram nesse jogo? Tudo acontece, tudo nesse jogo acontece. Caralho, a cara do Stallone cobra esse maluco. O gráfico não ajuda, a jogabilidade é muito complicada e o jogo não faz muito sentido. Então, cara, esse jogo é pra quem tem muita coragem mesmo, viu? Ele tem uma história? Essa é a história, você tá na cidade pra... É só isso? Você tem que encontrar um vilão X e deter ele, descobrir porque que ele fez o Y e, cara, é isso. Como é um beat'em up, então é aqueles jogos... anda, mata, mata, mata mestre. Anda, mata, mata, mata mestre. Então, cara, é bem chatinho esse jogo, cara. E aquilo que a gente tava comentando da voz maravilhosa do maluquinho, você imagina que tem momento que, tipo, você mata, sei lá, 10 zumbis. Se caírem 10 munições, o cara vai falar 10 vezes seguidas. Bullet, bullet, bullet, bullet, bullet. No seu ouvido, cara, você saca de um jeito. E haja paciência, cara. Esse, olha, eu trouxe ele pra abrir essa cagada de jogo. Você abriu bem, hein? Abriu bem. Alguém tem mais algum aí? Ah, eu tenho o Fighting Vipers, né, cara? Fighting Vipers, meu Deus. Fighting Vipers, cara, é um jogo de luta muito ruim, cara. Parece o genérico do Tekken esse jogo. É da SEGA. Não, ele parece um genérico do Virtual Fighter, velho. Que é pior que o Tekken. Também. Ou seja, ele é um genérico de uma coisa que já é ruim. Começou bem. Cara, ele é muito... Os personagens são toscos. Tinha o... Tem uns personagens que usam patins, tem um personagem que usa uma bicicleta, tem um personagem que usa skate. Cara, é muito bizarro. Patinete. Tinha um chamado Mahler. Vocês se lembram desse? Não. Do nome, não. Se você falar alguma coisa dele... Cara, ele tinha tipo uma roupa de cobra bizarra. Esse é o mestrão, cara. O Homem Cobra, ele é ridículo, ele... velho. Ele é voldiano, cara, esse maluco. Ele é muito voldiano, cara. Cara, esse jogo... Aí eu fui jogar esse jogo pra me relembrar, né? E descobri que só dá pra você socar e chutar. Você não tem, tipo, um golpe especial, cara. Você... Tem especial, não você tem. Você dá um combo de soco, um combo de chute, ou você agarra. É o que dá pra você fazer, velho. Aí eu falei, não é possível, velho. Eu tô jogando errado. Aí eu fui ver... fui ver os controles. Tipo, ele só dá o controle assim. Tá o botão chuta, tá o botão soca. Só isso, cara. Nossa, cara. Que jogo deprimente. Não, e era mega exagerado. Tinha hora que você dava porrada no cara, o cara voava longe, estourava um muro, e sumia da tela, velho. O cara ia pra Marte. Esse. O cara ia pra e olha Marte. Que era... É, o cara saia voando, desaparecia da tela, dava pau no gráfico lá, o cara sumia da tela. Esse é um jogo de luta ruim, viu? Esse. Não, jogo... é e teve ruim, duas, não, é, duas é sequências, né? Tem dois? E não sei se... É, o Fight Vipers 1 e o 2, cara. Mas ele saiu pro Dream, os dois? A gente jogou mais o... Saiu pro Dream. Ah, a gente jogou... É, Arcade e Dream, né? Eu não sei nem... Não, a gente jogou mais... Acho que um saiu pro... Só pro Sega, essa... A gente não jogou mais nenhum, né? Porque na primeira vez que a gente jogou aquele jogo, não foi o suficiente, né? Pra saber que ele era muito ruim. A gente aprendeu com aquele... Tinha um gordão, velho. Tinha um gordão que o golpe de agarrar dele, ele pegava o cara e jogava bolístico, cara. Mas não de uma maneira da hora, que nem, por exemplo, o Project of Justice, que tem toda uma graça, tá ligado? Exato. Lá não, ele pegava o cara, tipo, reto mesmo e fazia só o movimento. Aí o cara voava, era muito tosco. E eu não sei se você lembra, Everton, tipo, cada personagem fica com a sua armadura de Junger, né? Uhum. Toda montada. E quando você ia batendo, você conseguia quebrar as peças da armadura dos caras, se eu não me engano. É, tinha algumas que dava pra você quebrar. Mas olha esse jogo muito cruel. Não tinha um personagem que salvava. Aí eu fui jogar Não, só tem uma que a internet ama, que é a Honey, que é a mina que dava pra você ver a calcinha. Ah, tá explicado, né? É que você joga Fight Vipers nas imagens, só aparece ela, cara. Cosplay dela e coisa dela. E o legal que tinha muito jogo de luta do Dreamcast que tinha exatamente a função de você pausar na calcinha. Dead or Alive. Exato, é ele que diga, né? Mas Dead or Alive é o pioneiro. Não, ainda era bom, hein? Dead or Alive ainda era um bom jogo. Não, ainda é um jogo bom. Mas o que eu vou falar agora não é bom. Ai, manda. Não é bom. É um jogo de aventura. Acho que é de aventura essa merda. Um shooter. Aventura é um shooter, pode ser. Slave Zero. Nossa, cara, que jogo cruel. Jogou, Ivaldo? Você lembra dele? Joguei, na verdade, cara. Você que lembrou a gente, né? Eu não lembrava, até você me mostrar de novo. Olha, é bizarro. O gráfico não é bom. O jogo foi lançado em 99, como a maioria dos jogos de... É, nessa pesquisa que a gente fez de Dream, a maioria é 99, né? Que eu acho que foi o boom do videogame, né? Uhum. É que o Dreamcast durou de 99 a 2000, tá ligado? Então O jogo foi feito por uma empresa chamada Infogrames, sei lá como é o nome dessa porra. É um tatu o símbolo dela. Tatu. É um tatu. Pra você ter uma noção, é um tatu o símbolo da empresa. E o jogo afunda que nem um tatu, porque ele é ridículo. O jogo é ridículo. Primeiro, o protagonista é um robô e não é bonito. Não, é feio. Não é bonito. E ele é gigante. Robô estiloso, né? Não. E tipo, a história do jogo é num mundo fudido, né? Pós-apocalíptico, sei lá. Sim. Aí tem um velho, um chinês louco lá que comanda esse mundo. E eu não sei por que esse robô é contra esse cara. Eu não sei se é um robô... É porque ele é o Slave Zero, cara. Então, esse louco aí, ele tem vários slaves, né? Que são os robôs, né? E esse é o Zero que se revoltou contra ele e vai salvar o mundo. Que emocionante, hein? Essa é a história do jogo. Aí, o robô é gigante, né? Então, você tá andando na rua, então você tá jogando com os carros pequenininhos, né? Os prédios parecem para uma parede simples pra você, porque você é um robô gigante, né? Só que o jogo é horrível. Calma aí, não. O jogo, você é gigante e aquilo são os prédios. Então, exato. Em volta? Ah, não é possível. Não é possível. Sim, mas parece um caixote, mas é os prédios. Não é possível, exatamente. cara, o cara não manjava muito de escala. Cara, que horrível, cara. O engenheiro tá revoltado. Eu sei que você deve estar revoltado. É, tá vendo? Esse cara é gigante. É isso aí. Cara, é umas caixas. Não é possível isso, não. Não é possível, cara. É que nem o capítulo... É que nem o Ultraman. Faz uma maquete e coloca o bicho gigante lá. Só que pelo menos a maquete... Não, fala mal sentido, do Ultraman. Né? Que tosco, cara. Não, tô falando mal do Ultraman. Falando que é uma comparação, porque esse jogo é ruim. E, cara, assim, não tenho muitas memórias de jogo, porque eu não joguei muito. Porque é muito ruim. Jogo ruim. Que será, né? Pra perder tempo. Mas, Ivaldo, você lembra de alguma coisa, assim, específica do jogo? Do personagem? Cara, do lembro. Protagonista? A coisa mais marcante do jogo é porque, assim, o cenário é agoniante, porque não muda. Não tem nada diferente. É a mesma cor, é a mesma imagem, são os mesmos prédios, caixotes. Nada muda, cara. É cansativo o cenário. E pra deixar o jogo mais cansativo ainda, ele não tem trilha sonora. É você puta, andando, cara. Você só escuta o barulho das balas de uma voz bizarra falando com você. Cara, caralho, é muito maçante esse jogo, velho. Deve cara. Doer, deve dar tristeza, né? Uma agonia sem fim. Se algum corajoso terminou esse jogo, por favor, fala pra gente como é o final dessa bosta desse jogo. Não, com certeza, se alguém terminou, coitado, deve estar internado ou se suicidou, cara. Esse jogo... Você chegar no final, deve ser uma merda tão impressionante que o cara falou, não acredito que eu perdi toda a minha vida pra zerar Slave Zero e tô vendo o robô se suicidar. Cara, que horrível. Cara, horrível. É ruim. Desculpa não ter muito o que falar, é que ele é ruim mesmo. É que ele não tem muito... É que ele é exatamente isso, não muda o cenário, não ele tem. É ruim. Ele é simplesmente ruim. Na verdade, eu nem sei se quando o Dreamcast adquiriu esse jogo, os caras já estavam sabendo que ia dar merda, ia falir, e eles começaram a tirar pra todo vendo, lado. É, eu tava vendo uma comparação antiga, né? Fui pesquisar curiosidade, uma review do jogo, né? Um review certo. Do jogo, né? E eu achei o da IGN. A nota do jogo de PC é boa, é tipo 8 de 10. Nossa. E do jogo do Dream é 3.2. Provavelmente aconteceu um problema muito sério na transferência desse jogo pro Dream. Porque uma diferença de nota dessa aí. Absurda, não é possível. Que tosca. Cara, eu não joguei de PC, porque jogando de Dream você não tem coragem de tentar arriscar outra vez, né? Exato. Mas a diferença é grande de nota, né? Isso. Será que, sei lá, os prédios eram de verdade no jogo do PC? Não pareciam caixas? Resumindo, cara, jogo nota zero, velho. Tosco. 3, nota zero. Os Slaves zero, né? A nota do jogo já tá no título. É, exatamente, zero. Vamos voltar um pouquinho pro RPG, que é o tema que eu gosto. Vamos. Eu vou contar agora uma pequena história. Agora, de uma forma ruim, né? Não, agora eu... A minha última esperança no RPG do Dreamcast é... Pra quem não sabe... Caralho! Do Dreamcast. Obrigado, Vinícius. O Vinícius sabe, o Everton sabe, eu sempre fui muito ligado a jogos de captura de monstros. Na vibe... Na minha infância foi a vibe do Digimon, Pokémon, e antes disso e depois disso, eu sempre curti muito monstros, card games que tem monstros, bem, em geral, né? Resumindo aqui rapidamente. E eu sempre sonhei que o Dreamcast teria um jogo de captura monstro. E eu sempre, toda vez que eu fui comprar um jogo de captura monstro pra Dreamcast, eu só me ferrava. Comprei Project Justice, que era de capturar monstro, né? Porque o cara me vendeu falando que captava monstro. Vários jogos que não tinham nada a ver. Darkstalkers, que tem a história dele, que eu pensei que capturava, não capturava. Até que um belo dia eu encontrei... Enfim, eu encontrei o jogo definitivo de Dreamcast de captura de monstro. Qual era seu nome? Time Stalkers, galera. Time Stalkers. Ele já foi citado muitas vezes no podcast, né? Exato. Hoje vocês saberão da história desse jogo. Quantas vezes eu não cheguei... Não, o dia que eu comprei esse jogo, eu fui com uma felicidade tão grande no meu coração. Cheguei pra cara do Vinícius e do Everton e falei, gente, meu sonho foi realizado. Enfim, consegui o jogo de captura de monstro. Era a cara de uma criança. Só que não, né? Feliz. Só que não. O jogo foi desenvolvido pela Climax Entertainment, né? E ele foi lançado no ano de... acho que 1999 no Japão e 2000 nos outros países, né? Ele é um RPG, só que assim, já começa pelo gênero. Ele mistura RPG com jogo de estratégia, com jogo de aventura. Cara, é uma bagunça, mas tudo bem. E agora o que eu fiquei mais impressionado. Sabe o que Time Stalkers é? O quê? Ele é um crossover. Do quê? De jogos... Então, essa empresa, essa Climax Entertainment, ela fazia vários jogos de RPG, desde o Super Nintendo, Mega Drive, por aí vai. Aí ela resolveu, chegou, pô, Dreamcast, plataforma, a gente pode tirar alguma coisa boa. Então vamos fazer um crossover e vamos juntar a galera de jogos, dos títulos da empresa, né, e vamos fazer um jogo só. Tanto que nesse jogo ele conta com personagens como, por exemplo, vocês não vão lembrar porque todo mundo aqui odeia Timestalkers, mas tudo bem. Tem um personagem chamado Nigel, que é de um jogo chamado Landstalker, do Mega Drive. Tem uma personagem chamada Pira, que é do Shining in the Darkness, Mega Drive também. Tem uma chamada Lady, que é do Lady Stalker, que é do Super Nintendo. Tem uma fadinha chamada Friday, sei lá, que é do Landstalker também. E tem um personagem que, cara, como é que você põe um personagem desse num jogo? Eu não sei se o nome tá errado, mas o nome do cara é Yorgut de Yorgut. Yorgut, eu quero Yorgut. Ele é um rato com um capacete. É um rato com um capacete. Ele é do Shining Force do Mega Drive. Ah, Shining Force conhecido, né? Acho que eu cheguei a ver no Play 1. No Play 1 tinha no Shining Force, não tinha? Acho que tinha também, mas ele nasceu no Mega Drive, se não me engano. Ou no Sega Genesis, mas bem, Mega Drive. Dá na mesma. A história do jogo, cara, é incrível, é espetacular. É um herói chamado Sword. Imagino. O nome do herói é Sword. É Sword, o nome do cara é Espada, né? Sim. Ele tá perseguindo um monstro X numa casa, num templo X. Aí ele encontra um livro. Aí esse livro transporta ele pra uma ilha chamada Vlots. E nessa ilha ele encontra um velho chamado Master. Os caras não sabiam criar nem nome. O nome dos caras é Sword, Master, Shield. Só faltou Cid e Death. Aí esse Master fala: olha, essa ilha ela é muito misteriosa. Se você quiser voltar pro seu mundo, resolva os mistérios da ilha. Tchau, tenha um bom dia. Foda-se, né? É isso, cara. Não tem história. Pode aí, então. Aí cara, você tem que fazer a captura de monstro, certo? Não, eu chego lá. Ah, tá. O protagonista do jogo, o cara é arrogante. O Sword é arrogante. Ele é bizarro. E as frases do jogo, no mínimo, foram escritas pelo Leordo ou pelo Aitinho. Porque não tem frase de peso, a história é ruim, a fala dos personagens é fraca. Sem contar com o gráfico, que é uma merda, cara. Nossa, velho. Mas era nesse jogo que o cara conseguia desviar, irmão? Não, eu tava vendo os vídeos pra ver se era nesse, mas realmente foi o Droaga que lançou o desvio antecipado. Ah, foi o Droaga. Esse aqui você acertava o golpe, aí o cara brilhava e falava, miss. Era isso. Vamos para o sistema de batalha. Ele acertava o golpe, aí o cara brilhava e falava, miss. Mas aí, ele errou? Errou, acabou. É isso, sistema de batalha. Primeiro acertava pra depois falar que ele errou. Não, primeiro acertava pra falar que errou. O jogo, ele girava em torno de dungeons, né? Você entrava em várias dungeons, seguia vários andares, capturava os monstros. Realmente, o jogo te dava o direito de capturar monstros. Mas os monstros eram bacanas, pelo menos? Não, cara. Não eram muito bacanas, não. O gráfico não ajudava, velho. Os monstros são muito bizarros. E você tinha o chefão da dungeon, beleza. Cada dungeon que você solucionava, a ilha, tipo, adicionava uma parte nova. Sei lá, vinha voando, a ilha era voadora, tá? Entrava uma outra parte voando e grudava na ilha. E é isso, abria dungeons novas, partes novas da cidade. E ao longo do tempo ia trazendo mais personagens, né? O sistema de batalha, como é que ele funciona? Você entra na dungeon, beleza. Primeira missão, você entrou na dungeon. Aí você captura lá os monstros que geralmente é a plinhonhoca, a guerreira. Sei lá, um dinossauro preto. Beleza, você gostou, capturou. Não tem evolução nesse jogo. Aí você foi, subiu todos os andares. Vamos dizer que você chegou no nível 10 com os monstros, beleza? Certo. Você enfrenta o mestre, ganha os itens, ganha as habilidades dos monstros, ganha equipamentos, deixa os monstros fortezinhos, beleza. Quando você sai da dungeon, aí tem uma casa que é sua e lá ficam os seus monstros. Bonitinho, legal. Aí você fala, bem, vou pra outra dungeon, eu tô com meus monstros no nível 10, vou descer o pau. Cara, quando você entrava na próxima dungeon, o nível dos monstros voltava pra 1. Você tinha que terminar do zero. Você tinha que terminar do zero? Tinha que terminar do zero. Cada dungeon você tinha uma evolução, tipo, o cara zerava cada uma, você tinha um nível. É isso, cara. Você entrava na dungeon do zero. Se você treinou seu monstro e ganhou o golpe bola de fogo, foda-se. Na próxima dungeon ele não vai ter esse golpe. Ele vai começar do zero, cara. É isso o jogo, cara. Ainda bem que você não se aprofundou muito. Não, cara. O único que zerou esse jogo foi o André, cara. Que teve coragem de jogar esse jogo até o fim, que é um amigo nosso. Ele foi o único corajoso bastante pra zerar esse jogo. Mas então é isso. Bom? Não sei, cara. Eu não lembro. Aí você soma gráfico ruim, você tenta fazer um crossover, mas com personagens que não tem um diálogo legal, não tem uma história legal, sistema de batalha bizarro, história fraca, velho, dá nisso, dá em Time Stalkers, né? É isso. Cara, mais um jogo. Cruel. Não, sabe o que eu fico pensando? É que nem filme, né? Como a gente fez o quadro de cagada ensaiada dos filmes, o cara se presta, perdeu tempo de fazer um trabalho, o cara vai lá, pesquisa, molda os molda o personagem e lança uma bosta de jogo, uma bosta de filme. Eu fico pensando o que essas pessoas têm na cabeça. Exatamente. Sei lá, cara, cada uma, né? Cara, se vai fazer um trabalho, faz direito. Direito? Ah, vou falar agora sobre o jogo mais genial que tem do Dreamcast. Ai, tá. Ou então você faz um jogo de merda, mas que menos ou menos passa não, a dar risada. Não, faz... Esse jogo é muito... Esse é muito guerreiro. É o Seventh Cross. Nossa. Nossa. Meu primeiro jogo de captura monstro. Foi o primeiro jogo que me enganaram na 25 Cross. Creio que o Ivaldo já citou também esse jogo em algum podcast perdido aí. Mas, cara, ele é muito tosco, velho. Ele é caramba. Muito... Ele, na verdade, ele é vendido. Ele não é um RPG, ele não é um jogo de captura de monstro, ele é um simulador de vida. Exatamente. Ele tem um pouquinho da dinâmica do RPG, né? Porque você pode soltar uma magia, mudar algumas coisas, mas, cara, graças a Deus que não é um RPG. Então, aí começa a bizarrice isso. Ele é um simulador. Esse jogo não é nada. Não, puta, é que você não sabe a história, cara. Ele é um simulador. Me conte, então. Ele é o chamado simulador de vida. Tal, a história, você descobre ela só no final, tal, e a história é muito bizarra. Como sempre, tem uma terceira guerra mundial, nuclear, tal, que os caras destruíram com as bombas nucleares, tem uma poluição radioativa que ferrou tudo. E sobreviveu só quem tava escondido em abrigo, em bunker, nessas coisas. Foi só uma parte do mundo que sobreviveu. Aí nisso, o mundo se dividiu em dois grupos. Um chamado Terra Revive e um chamado Seventh Cross. Eita. A Terra Revive, eles querem que ela se recupere naturalmente, tá ligado? A Terra se recupere normalmente, nem que pra isso leve muitos anos. Certo. O grupo Seventh Cross, não. Aí o que o grupo Seventh Cross faz? Mas é uma experiência bizarra, velho. Porque eles querem criar um híbrido que sobreviva à radiação. Isso. Aí no jogo você é um desses híbridos que sobrevive à radiação. Nossa. Um desses híbridos que é desenvolvido pra sobreviver à radiação. Mas isso não é a parte bizarra do jogo. Isso não foi a parte bizarra, detalhe. Hein? Ah, isso é o normal, isso é o que essa gente... é a parte boa. Essa é a parte da história que já é tosca. Mas o jogo é muito pior. Porque, beleza, o jogo você vai passando pelos habitats naturais da Terra. Ah, sabe? Sim, sim. Você passa pela lagoa. Depois vai pro... Aí eles vão dividindo. Tem a parte dos protozoários, tem a parte dos peixes, tem a parte dos reinos, né? Você vai... dos anfíbios. Em resumo, então... pra quem não tá entendendo... Mas cada um tem um... Você começa como uma ameba, hein? Você começa como uma... O jogo, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá, matar um bicho e você ganha um ponto de evolução. Certo. Beleza? Aí o que acontece? Você vai, ganha esse ponto de evolução e você tem que ganhar muitos pontos de evolução pra você poder fazer a parte do seu... Ou seja, você é um bicho bizarro que você tem que fazer a sua cabeça, você tem que fazer os seus braços, você tem que fazer suas pernas, seu corpo. Só que a questão não é que você faz, por exemplo, vou fazer um peixe. Então ele vai ter as nadadeiras do peixe, vai ter a cabeça do peixe. Não, ele pode ter a cabeça de um peixe, as mãos de um... as nadadeiras de um tubarão, corpo de uma cobra. É bizarro, velho. Você pode montar um bicho aleatório, cara. E eu não sei se você sabe, Everton, esse jogo, ele não é sequência direta, agora eu não sei se ele foi baseado, mas existia um jogo no Super Nintendo chamado Evo. EVO, né? Evo, Search of Eden. Já ouvi nesse falar. Jogo, ele é o mesmo sistema. Eu jogava muito no meu celular. Você começa como uma pequena criatura, vai crescendo, vira um peixe, aí domina o mar, depois vai pra terra, começa a lutar contra os dinossauros. Só que é o mesmo sistema. Você mata, se alimenta, colhe pontos pra evolução e vai comprando as partes que você quer. Só que eu não sei qual foi o problema do Seventh Cross, que os caras não tinham cérebro, porque no Evo, você é um peixe. Uhum. Se você comprou a cabeça de um peixe diferente ou uma barbatana diferente, você vai colocar trocar, vai modificar. Só que o corpo inteiro do animal vai se modificar junto com aquilo. Sim. Por exemplo, se você é verde e colocou uma barbatana azul, ele vai modificar a cor do animal. Então, se você é um dinossauro, ah, eu quero colocar uma cauda com pontas. Você pode colocar, mas ela vai se adaptar ao formato do animal que você tá. Que é o básico que você tá sendo. Que é a evolução, Cross, né? É, exatamente. O Seven Cross, não. Você podia ter a cabeça de um jacaré, o braço de um chinforímpula. Chinforímpula? Deve ser isso daí. Uma Coca-Cola de cauda, um tentáculo na. Cara! É como se você pegasse várias partes e colasse com um bonder e o negócio saísse andando. Oi, Val, você chegou até onde nesse jogo? Você chegou a jogar assim decentemente? Você zerou? Olha, eu não zerei, eu vou falar pra vocês. Eu joguei por um tempo, fiquei chateado que na época vocês não tinham gostado. Eu falei, esse jogo é bom, esse jogo é decente, cara, esse jogo aqui é maravilhoso. Eu cheguei num ponto que eu tava enfrentando uns boss lá, eles eram fortes. Aí eu parei, olhei pro meu personagem e falei, pô, o cara tem uma cabeça de zebra, e a barriga de um gorila, uma perna é uma pinça de lagosta, a outra é um tentáculo de polvo, um braço é um liquidificador. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, que porra é essa? É bem isso, cara. É porque no jogo, quando você tá jogando, as telas são muito toscas, é, o gráfico é horrível. E no meio da tela tem um totem, né? Todos os habitats naturais que você passa, tem um totem no meio. Exato. E aí, nesse totem que você evolui, né? Aí você chega lá, quando você chega pra evoluir, existe um quadro que você tem que preencher com, é assim, um quadro quadriculado. E do lado desse quadro tem diversas cores, que é branco, preto, sim, verde, vermelho. E cada uma representa uma característica, força, ataque, defesa, inteligência e tal. Nesse quadro, nesse quadriculado do lado, você tem que preencher com as cores. Certo. Só que o problema é que você preenche e não tem sentido algum. Você pode, você fala, pô, vou preencher tudo com o vermelho, que significa inteligência, que vai me dar um, vai dar uma cabeça, né? Não, você preenche tudo, dá um braço. Não faz sentido nenhum, cara. E você, tipo, se você preenche dois pontos, ele pode criar uma perna nível 4, tá ligado? Que você não pode usar. É bem isso. Ele não faz sentido. Preencher não faz sentido nenhum. Não tem nenhuma indicação de nível, sabe? Você não sabe quando você tá ganhando nível. Você vai preenchendo do nada. Aí aparece, ah, ganhei uma perna nível 16. Você tá no nível 2. Não faz sentido algum. É bem isso, cara. Puta, você se fode pra fazer um item nível 50. Não. O jogo chega até o nível 40. As magias não fazem sentido também. Tem magia? Tem, cara. O pior é isso. Você dá um golpe. O golpe normal dele é uma patada que é muito idiota, velho. Um soco muito tosco. E sem ser esse soco bizarro, você pode dizer que tem magia. A primeira magia que você tem é de recuperar a vida. Pelo menos é que eu consegui. Beleza, você é um peixe lá e você recupera a vida. Até aí, dane-se. O problema é a segunda magia. A segunda magia é Fireball, cara. Nossa. Ou seja, você é um peixe que solta uma magia de fogo, velho. Faz todo sentido, cara. Não faz sentido nenhum, olha, cara. Isso. Não dá pra entender, velho. A mecânica de jogo era horrível. Tipo, quando você é um bicho bípede, bota o direcional pra trás, não é que ele dá 180 e anda reto, né? Ele dá um walk, cara. É verdade. Sabe quem produziu esse jogo? É, o estúdio é UFO Interactive Games, cara. Tinha que ser alienígena isso. Alienígenas do passado, cara. Não, e tem toda uma pegada bizarra. Tem uma. No final aparece uma nave espacial. Não, Ivan, eu vou falar os finais. Ah, você vai. Ah, tá, então vamos lá. Não. São três finais. Caralho, são três finais. O que acontece? Você lembra daquela Terra Revive lá? Certo. Que eu falei, um dos grupos. O que é que a Terra volte naturalmente? Certo. Eles se esconderam numa nave lá, bizarra. E nessa nave tem um protetor que é tipo um robô lá. Que é o bicho que parece um anjo lá. Nossa, é ridículo, por sinal. Ridículo. Aí o que acontece? Quando você chega na fase final, ele vai lá, aparece na simulação lá do Seventh Cross e aparece uma mulher humana. Se você não for atingido, você ganha do robô e os cientistas do Seventh Cross te capturam. Aí o primeiro final é o quê? No primeiro final, você tá capturado lá e tal, e todos eles, os cientistas estão te olhando, estão te analisando e tal, e acontece uma erupção bizarra que destrói o laboratório. Nisso, você volta às fases antigas, eu não sei porquê, aí você vai evoluindo, tipo, de novo, mais rápido dessa vez, até você chegar na fase final, onde você é um humano normal. Aí você pode trocar todos os negócios por um humano normal. Aí certo. Você fica junto com a mulher. Eu não vou virar um humano normal se eu posso ter uma cabeça de zebra, uma... É, termina assim, você com a mulher e tal, vocês num uma fogueira e tal. Aí passa os créditos, só que chega uma cena bizarra, que é uma cena final em live action, cara. Live action. Não, mentira. Action. Juro pra você, cara. É louca demais, velho. Você tem que ver, cara. Mas a atuação é tipo ator de ponta, né? Tosco. Ah, não, com certeza. Aí nisso, no live action, chega uma nave, que é a nave do Terra Revive, né? Do outro grupo e tal. E nisso aparece o seu velho lá, que provavelmente é o seu avatar, né? E fica observando aquela nave. Essa é a história. O final é esse. Que é o final, certo, que você volta pra humanidade normalmente. Uhum. O segundo final é o seguinte. Se o robô te acertar, ele mata a mulher, que, certo, você vê lá na fase. Aí nisso, a mesma coisa. Você é capturado pelos cientistas do Seventh Cross, eles te analisam e tal. E nisso acontece a explosão, de novo, do vulcão, certo, bizarro. Só que aí você não volta pras etapas antigas. Você volta pro próprio laboratório onde você tava preso. Ué. Nisso, vai aparecendo um monte de bicho dentro daquele laboratório, que provavelmente eles devem ter fugido da simulação, alguma porra assim. Você pode lutar com esses bichos, de novo. Você entra numa sala que tem um monte de pessoas se escondendo lá. Um monte de humanos normais se escondendo. Nisso vem esses bichos, vem um monte de bicho te atacar e tal. Aí é o seguinte, se você lutar contra esses bichos, você não ganha, você morre. E acaba assim. Ah, que ótimo. Aí, tipo, passa os créditos, aí vem uma outra cena pós-crédito, mas não é em live action, mas na animação normal, onde os caras que você salvou, eles te empalham, cara. Ou seja, o avatar que você tá, vira um... Eles te empalham e deixam lá. Aí eles ficam te cutuando, velho. Ah, mentira. É o segundo final, muito... Vira um espantalho? Sim, cara. Desculpa, cara. Sim. Aí vem o último final, que é chamado Kill Em All, cara. Nossa. O que acontece? Acabou. Kill Em All deve tocar a música do Metallica, né? É, com certeza. Ainda bem que não. O que acontece? Eles matam... É o mesmo final, que o robô lá mata a mulher e tal, e você volta, os cientistas vão lá, vulcão, mata os cientistas. Resumo da parada. Nisso, quando você entra naquela sala que eu falei que tem os humanos normais e vem um monte de bicho, o que você pode fazer? Você pode abandonar os caras lá e foda-se. Aí os bichos matam os caras e você pode entrar em todas as salas e matar os caras, os cientistas, cara. Que isso, velho. Aí você mata todos os cientistas e no final o seu avatar, o bichinho que você tá controlando, ele vira pra câmera e te dá um golpe, cara. Ah, te mata, acaba. É isso que acontece. Ai, que delícia. Imagina, o cara tá há 3 meses jogando Seventh Cross. Tá naquelas, né? Aí o cara, porra, zero jogo. Aí ele fala, meu, eu tô com raiva dessa galera aqui. Vai e mata todo mundo. Aí o personagem que ele fez, vamos dizer que o cara tem cabeça de gambá, cauda de escorpião, orelha de elefante, aquela coisa bonita. Olha pro cara que tá 3 meses jogando, e dá um tapa na cara dele e acaba o jogo. Quando eu li esses finais, eu fiquei impressionado, cara. Não é possível, né? Eu vi os finais, eu não acreditei, cara. O do live action é espetacular. O do live action, eu vou procurar no YouTube pra ver o live action. Não, não vamos deixar no post. O do live action eu faço questão de deixar no post. Com certeza. Não, e o bizarro... Esse jogo é todo errado. Você lembra do Memory Card? Sim. Ele consumia muito do Memory Card. Consumia quase inteiro. Eu tava vendo... Exatamente. Acho que ele no Memory Card do Dreamcast, ele consumia tipo em blocos, né? Era o nome que eles usavam. O Shenmue consome 80 blocos. O Shenmue, certo, é um jogo top de top linha e é o mais complexo que eu acho que tem no Dreamcast. E quantos blocos tem você sabe? No Memory Card? Não sei, cara. Mas o Seventh Cross... É 100 ou 200, se eu não me engano. É, 100, tá, 200, tá, alguma coisa assim. O Seventh Cross consome 172, cara. Nossa. Ele consome quase inteiro, cara. É, porque... Ou seja, pro cara, pior ainda, cara. O maluco que jogar Seventh Cross, ele não vai poder jogar mais nada até zerar Seventh Cross. Porque essa fraga... E viria aquele final. Tem um desses finais, cara. Eu acho que é isso. O cara fez propósito, falou assim, vamos consumir todo o Memory Card pro cara ter que jogar só esse jogo. Exato. Não, com certeza foi uma estratégia de marketing bem... Que cruel, cara. Que cruel. Mas eu joguei. Não vou negar. Exato. E é assim, né? A gente foi do céu ao inferno, não tem jeito. Qualquer console que a gente fosse fazer, a gente faria. Tem jogos ruins e tem jogos bons, né? Exatamente. A gente fez esse programa especial da nossa nostalgia e do console que eu acho que a gente mais jogou. Com certeza, cara. A gente jogou bastante. A gente viu tudo que era possível. Do melhor bastante. Até o mais reduzido. Não tinha tanto jogo, a gente tinha que jogar tudo, né? É, cara. Tinha que testar, cara. Né, Ivo? Nós somos cobaias. Vamos jogar todos que existem. É, fomos cobaias, cara. Simplesmente isso. Então é isso, né? Falamos as coisas boas, falamos as coisas ruins, que são muito ruins, aliás. Exatamente. E foi mais um pod de games, né? Mais um que a gente se divertiu. Sim. O primeiro da nostalgia, hein? Primeiro nostalgia, é verdade. É o primeiro podcast. Nosso primeiro podcast. Nostalgia de games, né? Não, porque o dos filmes ainda foi o que a gente... quais que a gente queria que tivesse continuação, mas... Não sei. Fica no meio termo ali, porque a gente queria que tivesse continuação. Primeiro dos games. Primeiro nostalgia games, vamos dizer com assim. Com certeza, primeiro nostalgia de games. O top 10 é um pouco nostálgico, mas é um top 10, né? É um exato, modelo diferente. Exato. Uhum. Mas enfim, cara, galera, obrigado por estar de novo nesse podcast. É isso aí. Acompanha a gente nas, no Facebook, o nosso site, assina o feed nerdpatriarca.com.br / nerdpatriarca no Facebook, né? Uhum. E escutem o podcast também, Jogos de Luta. Os 5 e 6, que são dos Jogos de Luta, que também tem bastante coisa do Dreamcast. Aí você pode ir lá no nosso site, você pode, se você usar o iPod, o iPhone, whatever, assina o iTunes. E não se esqueçam de acompanhar a nossa matéria, né? Que a gente também tem uma matéria no site sobre Jogos de Dreamcast. Tem uma matéria que o Ivaldo fez sobre Dreamcast no site, que é 5 indicações de jogos, pra quem tem curiosidade, vai lá. Tem jogos que a gente comentou aqui, tem jogos que não, mas é bom ler. Vai que interessa pra alguém baixar um emulador e jogar, né? Porque comprar um console vai ser meio difícil de... Com certeza. Mais caro que um Xbox. Mas beleza, galera. Obrigado, hein? Até a próxima. Valeu, galera. Um abraço.